longa de ti. Visto que fala de vida e amor, tomará conta de ti. Pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, Senhor, tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor. Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado.